Yeah, é Money P, baby. Estou aqui a pensar em ti, tenho muitas saudades. Baby, eu não paro de pensar em ti, tenho saudades de te ver, de te ter perto de mim. Até pensei em ligar pra ti, mas bem na hora eu desisti, porque sei que já tens outro e ele te faz tão feliz. Deveria ser eu aí contigo e não outro, e nós os dois abraçados a curtir uma Netflix. Criar um clima tão fixe e não esse clima tão triste que eu sinto toda vez quando eu estou infeliz. Sei que cometi vários erros depois de eu te perder. Sinto esse vazio e eu me arrependo. Sempre me lembro o quanto eras importante. Eras o cérebro, as pernas que faziam-me adiante. Minha cara metade, eu sinto muitas saudades de sair contigo e ter aquela nossa liberdade. Era necessidade de ter a nossa privacidade. Eu pobre sem dinheiro, sem casa, por isso que me deixaste. Não aguentaste o sofrimento, por isso que me trocaste. Preferiste outro que tem dinheiro e não hesitaste em me jogar na cara, dizendo que eu sou nada, porque eu sou pobre e não tenho dinheiro, carro ou casa. Yeah, baby, apesar das coisas que tu me disseste, eu não guardo nenhum ressentimento. Eu estou a me curar de todas as dores nesse projeto, essa é minha terapia.